A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, viva! Não vamos perder mais tempo porque as nossas recordações, essas é que não podem mesmo esperar. Nesta emissão da Jukebox, trazemos mais três delas. Lembram-se do filme Flashdance, em 1983-84 mais ou menos? Pois trazemos aqui uma das músicas da banda sonora desse mesmo filme. Michael Cimbello, She's a Maniac. 2 anos depois, em 85, era a vez de Mike Scott e dos Waterboys lançarem um fabuloso álbum, This Is The Sea. O single que mais fez sucesso nesse álbum foi The Hole of the Moon. Quanto à nossa Jukebox Love, trazemos outra balada bem adolescente que de certo nos vai fazer lembrar emoções bem fortes. Stevie B, Because I Love You. Sound girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. Jukebox. A nossa emissão da Jukebox, por hoje é tudo. Mas as recordações, essas nunca vão sair da nossa memória. E através da música, elas vão estar presentes aqui na sua rádio de sempre. A questão de não esquecer a presença da sua Jukebox, aqui mesmo. Combinamos encontro na próxima emissão. Não falte.